Salvador, muito bom dia, hoje é né? 6225, informação hotel. Canal 6225, bom dia, senhor, identificação. Canal 6225, contato radar, passa posição Conde. Foi bom para interceptar a chegada bom e no ideal desça por 050, ajuste no 092. Salvador, bom dia, voo 961, informação, hotel. 961, chamou 1219. Galeão, bom dia, voo 961. Salvador, bom dia, voo 961. 1-21, decimal 9. 219. Salvador, bom dia, voo 961, informação, hotel, 380, Galeão. Saulo, voo 961. Voo 961, prossiga. Autorização, Galeão. No 961, da Gol, autorizado Galeão, nível de voo 360, decolagem da pistola 0 com a primeira curva direita na saída da Eule e da Irumi, Uber November 857, Moço. Aciona 5030 no transponder, controle 119.35. 360, Galeão, decolada 10, voo na direita da Eule e da Irumi, Uber November 857, Moço. Aciona 5030-1935, vai chamar a puxa e cancelamento. Nosso portão 9. Correto, cotejamento, voo 1961. Controle, eu vou 9040, bom dia. 9040, bom dia. Chegada bom, se desça para nível de voo 060, ajuste na 012. 060, autoriza a proa de turma, pena. Autorizar direto bom, ficou 9040. Direto bom. Runway 6225, desça para 2000 pés, permanece ajuste no 02. Autorizado final do procedimento de LX-Ray, opção 90, é posto blindado. Partido 2012, autorizado LX-Ray, 6225. Bom dia, Otan 3171, frente da informação, até a autorização para Guarulhos, no nível 340. 3171, Juliette, informação, solo 1211, Costa, cogendo 219. 219, graças. Solo, Otan 3171, muito bom dia, frente da hotel por enquanto, autorização para como Guarulhos, 340. 9040, autorizado direto, turno. 3171, autorizado Guarulhos, nível de voo 320. Decola pistão na zero, primeira curva direita, na saída da El, Leda, transição Motiva. Após o 1 na zero, Taubaté. Aciona 5037 do transponder, controle 119.35. Já 320 para Congo, Guarulhos, decolando a 1-0, com curva direita, na saída da El, Leda, turma Motiva, até o Taubaté, 5037 no transponder, 1935, controle, 3171. 3171, correto, cotejamento, reporta pronto, Tibete. Semana para o Tibete, 71. Pushback, acionamento, gol 1961. Autorizado, 1961, no reporta ataque. Autorizado, no reporta ataque, gol 1961. João, espero no Xanero 6225. Confirmo o controle. Qual 6225, externo? Solicitado externo, rapaz estabilizado, Xanero 6225. Partiu 6225. 7147. Gol 1961 no livro táxi e apatiu no Índia, como espera dona 0 torre, 118 decimal 95, o ajuste na 0 no 2, uma boa viagem. Apatiu no Índia, 2895 com 1012, 961 no bom dia. O 9040 desça para 2000 pés, ajuste no 012, autorizado final do procedimento LF X-Ray da pista 10, após estabilizar. 2000 pés, 9092, o 9047. Estabilizou, pode chamar a torre, 6225? Negativo, complete final do procedimento, chame torre, 118,95, o chame 6225. 295. Eu chamei a 6225. 6225, livre pouso, pista no 0, vento 300 graus, 021, que legal, no 0 no 2. Gente, livre pouso, pista 10, 6225. Salvador, bom dia, 961.0010. 961 na linha e mantém pista 10. Na linha mantém a 10, boa 961. Na 6225, solo 26, libera Foxtrot, direita, 219. 219. 961, decolagem autorizada no 0310, corrigindo, vento calmo. Livre decolagem, bom 961. 6225, bom dia, taxi via Alfa, Juliette pro gate 9. Alfa, Juliette, gate 9. Usando 230160. Gol 9759, bom dia, chegada bom, seria essa vara nível de voo 050, ajuste 1092. 050, 1012, o 9040. 19040, complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1118, decimal 95. 1135. Prossiga. Estabilizado, é que tem no zero. A 040 livre pouso, pistão no zero, vento, calmo. Livre pouso, 9040. Então, o voo no 9000. Voo 9759, confirma efetuando algum desvio? 9759, não, voo não foi de bom. Confirme, quem autorizou foi o centro? Chegada bom. Veio pra Zonta. Como que a chegada Bonf é Adolfo, Alagoinhas, Bonf e Peluduna? Patrulha de Salvador, bom dia, gol 9093, cruza o 220 para 180, sente de informação que é Juliette. Gol 093, bom dia, chegada bom, que desça para nível de voo 060, ajuste no 092. Chegada bom, 060, ajuste no 012, gol no 093. Solo 33, espera a próxima direita, 219. subiu nota. Gol 9040, taxi de Alfa, porta índice da Juliette. Alfa, taxi Juliette, 9040. Gol 9040, taxi lento via Alfa, vou aguardar a liberação do 02. Lento, guardar o 02. Tá 3171, autorizado, reporta ataque. Rodão 961, chama o centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Chamado centro Recife, 125.1, alterna 133.25, Rodão 961. No 759, sem restrições, desça para 2.000 pés, permaneça ajuste na 012, autorizado final do procedimento, ele é efetuado, apitou no 0, reporte estabilizado. 3.012, reporte estabilizado. Gol no 093, sem restrições de altitude, desça para 3.000 pés. 3.000 pés, autorizado descer sem restrição, gol no 093. Salvador, bom dia, do 4040 com a Juliette, prevenção com 300. Azul 4040, preparado, Boreleco, 1 minuto 4. Olha. Autorização Brasília, informação Juliette. 3517, aguarda cópia número 2, preparado, Borelef. Arbor Elefa, 3517, mais 9040, Juliette, 22. Prossegue para o 02, 9040. Azul 4040, cópia. Copia. Autorizado com fins, nível de voo 360, decolagem da pistola 0 com primeira curva direita, na saída agora eleva para o Zulu 21. Aciona 5042 no transponder, o controle 1919, decimal 35. Copia 360, cópia. 0, curva direita, eleva. Segue para o Zulu 21, transponder 5042, controle 1919, decimal 35. Azul 4040, negativo, sua saída é Arbor Elef, Alfa Romeo, Bravo Oscar Romeo, após Elef. Então, cotejando Arbor, segue Elef, Azul 4040. Azul 4040, correto cotejamento, reporta pronto para o chefe. T3517, autorizado Brasília, nível de voo 360, decolagem da pistola 0 com primeira curva direita, na saída de boa, Elefa, após o 17. Aciona 5040 no transponder, o controle 119, decimal 35. Autorizado 360 Brasília, decolagem no 0, curva direita, Arbor, Elefa, após o 17. Alei, mantenha 90, 3171. Solo 4-4, próximo direito, 219. Solo 1-7-9, Libra. 1-7-5-9, taxi X-ray 1-0, gol 1-0, 9-3. 1-0-9-3, completo o sinal de procedimento, ele é X-ray, chame torre 1-1-8, decimal 9-5. Ampla X-ray, a torre 1-1-8-9-5, gol 1-0-9-3, bom dia. Dia, bom povo. Torre Salvador, bom dia, gol 1-0-9-3, duas minis do Índia Serra, tá visual. 1-0-9-3, continua a aproximação, guarda pista livre. Aguarda livre, aproxima 1-0-9-3. Também a 570, bom dia, senhora. Identificação, vem Mari para interceptar a chegada da Mari, desça para 050. Ajuste 9012. Autoridade direta e TAP, ABS 6570. Autoridade Salvador, bom dia, está dirigindo 7 anos na Sibéria, então, via Dael, passando agora a vida. Então, 3171 no contato radar, via saída da El, subindo a tenha 320. 320, está 3171, seria possível o voo direto, beleza? Após 2000, autorizado Vida. Beleza. Azul 4040 ao solo. Azul 4040 na escuta do solo, Salvador. Azul 4040, tem algum estimado para o início do pushback, por gentileza? Ciente. O gol 1759 copiou? Copiado, muito obrigado. Gol 9045, 390 Recife, copia? Copia. Gol 9045, autorizado Recife, nível de voo 390, decolagem da 10 com primeira curva esquerda, na saída Puga Jamo Caju. Aciona 5055 no transponder, o controle 119, decimal 35, a rota conforme o plano de voo. Autorizado 390 para Recife, decolagem da 10 com a esquerda, na saída Puga Jamo Caju. Na 045, confirma a posição de estacionamento? 1-1-1-1. 1-1 na parte 1, repórter quando pronto para o pushback, gol 9045. Salvador, 135 no 7, pushback acionamento na 1-2. 135 no 7, autorizado pushback, repórter pronto táxi. Reportar para o táxi, 135 no 7. Fala Salvador, gol 1-0-9-3, livrando a pista. 1-0-9-3, táxi lento via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 1-0-9-3. Doutor 307, Ona, seria possível coordenação voa mão direto motiva? Sim, só aguardo coordenação com o centro. Obrigado. Solo Salvador, 31, 103, centro de armação Juliette, destino Galeão, pronto, sobe. 3171, não autorizar direto para o base. Base, 3171, obrigado. Na saída da Eulida Irume, para November 857, Moço. Aciona 5044, o controle 119-35. Autorizado para o Galeão nível 360, decola a posição no 0, curva direita, saída da El Transição Lida, Upper November 857, Bolsa. Transponder 5044 e o controle 1935-3153. C3153, a saída é da El Lida Irume, e Irume intercepta Upper November 857. Sim, da El Lida Irume, e intercepta Upper November 857. Correto, reporta pronto feedback do C3153, tem algum estimado? Negativo, reportará pronto. Ok. Pede acionamento azul 4040 na ONU. Azul 4040, aguarda para início de feedback. Pode. Gol no 093 antes da Juliette. No 093, mantém a posição como número 2, vai aguardar a liberação do 04. Até o momento sem previsão. Aguardando o 04 no 093. Salvador 35 no 7 para o táxi com 139 POB, 340 alternando Ribeirão 3. Livre táxi a partir do Índia, ponto espera da 10 Torre, 118-95, ajuste na 02, boa viagem, tá 3517. E a parte 285 no ponto espera da 10, tá 35 no 7, obrigado. Azul 4040 ao colo? Obrigado. O Airbus da TAM está ficando para o ponto de espera da 10, assim que o mesmo passar à sua esquerda, coordena com a só reporta pronto o táxi. Agora passar em seu puxinho, passar com a Tem autorizado o PS-32, o final do procedimento X-Ray, vai reportar o utilizado da TAM. Coordena uma equipe de solo, faço pushback, ingressando com a cauda no pátio 3, deixando a Juliette livre para o tráfego da Gol que se encontra na Alfa, aguardando a liberação do 01. Gente, quanto tá? Vamos, 3890, Recife autorizado, 330, direto Aracaju, decola 90, primeira curva esquerda, Pucajão, Aracaju. Controle 119 decimal 35, aciona 5064. Afirmo? Posso, Recife 330 autorizado, direto Aracaju. Decola 10, primeira curva à esquerda, Puca, chama Aracaju. Controle 11935, aciona 5064. Procedimento correto, chama o pushback acionamento.